Sucesso! Assim, ó. O meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Então só, até o meu cachorro parou de ficar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho num espelho e não consigo mais me ver, sentir. E só, só, só, e aqui, e porque só eu estou com isso no fim. Eu vou te amar, eu te acho de novo. Eu bato no teu só mais uma vez e volto a nascer 93. Eu volto no teu só mais uma vez e volto a nascer. Yes. O meu porta-retrato tá sem sua foto. Mais sucesso, né? Mais sucesso, mesmo.